A fome ainda era mais de comer. Um olho no abrigo, o outro no asfalto. A música é ponte pro outro lado. Ponte pro outro lado. O tempo ensina mais te matar. A fome engana, mas te convém. Olho no abismo, outro no asfalto. A música é ponte pro outro lado.